Blow, blow, ganja groovy, a sua conexão com já, já, já. Queridos ouvintes sintonizados em 95,3 FM para São Carlos ou em www.radio.ufscar.br para todo mundo, começa mais um sensacional programa Ganja Groove, a sua conexão com a música jamaicana, todas as segundas-feiras às 9 da noite ao vivo, com reprise aos sábados às 20 horas, ok? Portanto, às 8 da noite. E o programa de hoje tá especial porque, pelo seguinte, nesse final de semana que passou, final de semana do dia 17 de setembro, dia 18, aconteceram coisas muito importantes na cidade de São Carlos, eventos que com certeza ficarão marcados na memória de quem esteve presente. E eu vou começar, muito sobre eles durante o programa, ok? Pra quem não sabe o que rolou, perdeu, foi dia 17 de setembro na Praça Coronel Salles, Cultura Reggae. Logo em seguida, no Armazém Bar, a partir das 10 da noite, aconteceu reggae a noite toda com a estreia de Sound Sisters, que foi muito bom. Rolou também Lego Violence Posse de São Paulo, que mandou um set de digital que estremeceu o local. E no sábado, dia 18, aconteceu o primeiro Cidade Araci ao vivo com Ganja Groove, Subloco, Jeito Popular, e teve transmissão ao vivo aqui pelas ondas de 95,3 FM, Rádio UFSCar, ok? Bom, vamos de som. Não vamos de som. Primeiro, você sabe que pode conversar com a gente durante todos os programas ao vivo. Basta adicionar radioufscar@hotmail.com no seu MSN e conversar com a gente ao vivo, ok? Vamos de som. Primeiro som que a gente vai ouvir, Capitão Simba com a música Fisherman. Logo em seguida a gente vai ouvir Lone Ranger com Obia Man. E pra fechar o bloco, Trinity com Kingston to Rock. É isso aí, programa Ganja Groove. Vamos que vamos. Ganja Groove, Ganja Groove is the bomb. We come down with bay. This musical shock attack is a special dedication to our fishermen. I then bring the fish upon the land. Do it, cause it's a special request unto our fishermen. It's a special request unto our fishermen. I then bring the fish upon the land. Jaman me said I then bring the fish upon the land. Well, what's your man? Say last Sunday morning me go a Greenwich farm. The sea was nice, I said the sea was calm. Said I went down there, but just to get some fish. Say mama wanted it up for the evening dish. Say mama there I are, just a hope and a wish. Open that we get a little eating fish. We catch that fish, I say we catch turbid. We catch some parrot, I say we catch wench man. Say mama say son, your catch a very big one. Greenwich farm located in Jamaican land. Say special request unto our fisherman. I them bring the fish pan the land. Tell man me said I them bring the fish pan the land. Paris official on style. Last Sunday morning, me go a Greenwich farm. The sea was nice, I say the sea was calm. Said I went down the road just to catch a little fish. Say mama wanted it for the evening dish. Say mama did a yard, just a hope and a wish. She hoping that we get some eating fish. We catch that a fish, we catch turbot, we catch some parrot, I say we catch wench man. Mama says, son, you catch a very big one. Greenwich farm located in Jamaican land. Say drink fish tea and you feel airy. It's good for you, I said it's good for me. Also good for my sister Marie. It's good for the woman and it's good for the man. You drink fish tea and you come on strong. Do the bang, slang bang, diddly waddly waddly diddly diddly bang. Yeah, you know, Uzurman say. A special request unto all fishermen. A special request unto all fishermen. A them bring the fish from the land. Jaman me say a them bring the fish from the land. Me say it good for the young and it good for the old. Drink fish tea and make the good time roll. I see the roast fish and a the dreadlocks dish. I put a steam fish in and me pirate. This official man style. Ah, this official man style. I say me seal voyage one cross the Caribbean. Them side this a ship and them no ask no question. This official man style. Love is all I got. I said I play you from the top to the very last drop. No bother call a cop or poop or say. This one coming straight from the barnyard. The music is called the Obi-Man's Gang, you know? Yeah. Goody, brother, man. Say that they gonna send Thomas he go walk Obi. Them side to dopey one name Alfred. Them have a coolie one name Rosa. Then me say the coolie one, then me say she bad no help me say she live in a your backyard like a Jessie. Then me say but she's in the Obi. As on until us if he ride him down over. You know what Obi? Can we say one live rat, but a two dead bat. Three young swine added with a touch of time. And every girl in the town will be mine. Every girl in the town will be mine. But until us if we chase him down over. As on me say if he ride him down over. But a chaman, can we say on my way on to Westmoreland. But take a bus about me, take a minivan. In that van I met a old young man. If just a work a little gozum for me friend Welton. Gozum, gozum, gozum, gozum, gozum, gozum. Brat it loss if we cheese him the over. Call me cat it loss if we ride him the over. Yeah, you know. Those the sounds call Obi Man's Gang. Right now me say it bad for link with the devil. Or you should ever do any evil I would say. Goody, brati lo se pechis in the Obi. Goody, there are a lot of things to come and a lot of things to fall. Obi man a looking at him round crystal ball. Him look on you and a tell you fear lie. Nowadays Obi man a sell you some five. Me se pechis in the Obi. Call me Catillus if he ride him the over, yeah, you know. As if he chase him the over. You're the over, man, my door. Say that they rub a little oil and your skin start wild. Rub a little more and it broke out in a sore. Look on you and I read one psalms. When you take a stop, me say you all a father love. Me say if he chase him the over. Call me Catillus if he ride him the over. And I know me say, are you fi chasing me the random correction? But me say fi chasing me the random correction. But if you chase him the over, as a motilus if you chasing me the over, yeah. See ratting gonna send Thomas fi go walk over. Side to the be one name Alfred. Them have a coolie one name Rosa. Bell me say the coolie one. Bell me say she but no help me say she living at your back and like a Jezebel. I command you evil spirits, Michael, Raphael, Gabriel, Miriam, to come to Christ. Say my grandma used to have a saying to say, you go to my cold skin to really beat you in your back. The son of Carla rock foot rocking. Hey! God is a movement, Mr. Earl. Paro Pinto is the game. Tell me say, ask me a question, I will give you an answer. Ask me a question, I will give you an answer. What is on top is the winning number. So rock food rocking. Till you're not the plate on the track. Me say you play a serial lash and you dub it from top. Play a serial lash and I play it from top. I miss a rock food rock. Me say me going at the east, we go check a brown skin. Going at the west, we go check a black skin. Do me one thing. Lord, I miss a rock food rock. And I'm a masculine gender. And you're a feminine gender. Me say you're soft and tender. Me say you're bound to surrender. Lord, this is a rock food rock. Yeah. Watch it. Come, me say room full, all full. Lord, me say you can't get a spoonful. Me say the jailhouse are full. Yeah, this is a rock food rockin'. Cannot play you on the trackin'. Come and say rock, food, rock, and I will play you from the top. Rock, food, rock, I'm not gonna play the serial act. Rock, food, rock. Rock, food, rock. Play you from the top to the very last drop. So play like a jumping jack and don't look back. So rock, food, rocking. Girl, if I tell you about the sun, I'm gonna rock, food, rocking. Yes, the sister come forward. Come over and really rock this with I. So rock, food, rock it. Girl, I will play you from the top. Love! Some say that I'm a loving papa. But there's many that I love the loving papa. Cause he got the real cool scotcha. I never try to touch no one out, say. And he that is a rock, food, rock it. And I can say that rock, food, rock it. Then I play it in rock, foot, rock, and I will play it from the top. Rock, foot, rock, and this a double atop. Say double it from top. And I'm not in the place you will ask. Yeah, you can count to 1 to 100. Aqui quem tá falando é Jimmy, representando a família Sete Velas, certo? Se você tá sintonizado aí no Fiscar, 95.3 FM, escute diferente. Bombocla! É isso aí, queridos ouvintes, estamos de volta desse primeiro bloco que começamos bem, né? Começamos muito bem, eu diria. Escutamos Captain Simba, Lone Ranger e Trinity, ok? Bom, vou começar a falar do que aconteceu no final de semana passado, vou começar com a sexta-feira. Cultura Reggae, que aconteceu lá na Praça Coronel Salles. Começou às 6 da tarde, foi até às 10 e contou com Dubong Sound System de Araraquara. Deixo o meu big up pra eles lá. Selecta Jazed representando o Gandia Groove. Respect também, Jazed. E o Subloco Coletividade, que pela primeira vez, grupo de rap aqui de São Carlos. Semana passada o Lincoln, que é um dos MCs, produtor, participou do programa com a gente. E foi um programa legal também. Eles cantaram na sexta-feira, pela primeira vez, como a gente havia anunciado no programa, em bases de reggae, os famosos readings, ok? E foi sensacional. Muita gente na praça, como de costume, né? E toda sexta-feira isso está acontecendo. Ao meu modo de ver, essas ações são muito bem-vindas, porque trazem entretenimento com consciência, que é o mais importante. Depois, no final, a galera ajudou a limpar toda a sujeira que eu tinha feito. Foi bem legal. Essa harmonia tem que acontecer com o espaço público, certo? Deixar aqui meu agradecimento à prefeitura, que realizou o evento com a produção do Gandia Groove, Ok? Na sexta-feira mesmo, logo depois que aconteceu o Cultura Reggae na praça, no armazém, que é na frente, pra quem não é de São Carlos, fica na frente o bar, rolou a festa Reggae a noite toda, com Ganja Groove, Lego Violence, Posse e Sound Sisters. Bom, Sound Sisters começou tocando, foi a primeira vez das meninas operando um sistema de som e curtindo, fazendo a pista balançar, foi bem legal. Queria deixar meu salve para Mama P, queria deixar meu salve, meus parabéns para Tutti, Selecta Tutti, ok? Foi bem legal, sejam bem-vindas ao mundo, né, galera? Bom, em seguida rolou Lego Violence de São Paulo e eu não tenho nem como descrever o que os caras fizeram lá. Foi foda, um set digital cabuloso, eu diria. Rolou, eles tocaram muitas versões em riddims clássicos, né, do digital. Rolou uma interação legal no final, depois com o Ganja Groove também. Big up Junão, big up Danilo, Dia Baby, é nóis, big up Bicudo também, o resto da galera que tá lá em São Paulo. Meu, só vou dizer o seguinte sobre o set dos caras. Foi o melhor do ano até o momento, ok? De todos que rolaram aqui em São Carlos, foi o melhor do ano. Imagina o que não aconteceu, né? Foi foda. É isso aí, galera. Depois eu vou comentar sobre o que aconteceu no sábado do final de semana passado. Mas vamos de som, né? A gente vai ouvir a primeira música, Earl 16, My Number One. Depois a gente vai ouvir Rudy Thomas com Marcia Aitken, com Closer I Get To You. E pra fechar, Hug Mondel com Be My Princess. 95,3, escute diferente. Tudo bem, São Carlos? I'm Lua from Zion Train on the Ganja Groove Show. One love. Number one for me, and after all, and try to tell myself that we could never be more than friends. And all the while inside I knew it was real, the way you make me feel. Man, Mr. Pampiquila, original, máximo respeito, Rádio UFSCar 95,3, escute diferente, Yaman, yeah, fire! isso aí, queridos ouvintes. Estamos de volta de mais um bloquinho eletrizante. A gente ouviu Earl 16, Rudy Thomas e Marcia Aitken e Rug Mundell, ok? Bom, vamos continuar a saga de falar tudo de bom que aconteceu no final de semana passado aqui em São Carlos. No bloco passado a gente comentou o que aconteceu na sexta, né? O Cultura Reggae, depois a festa no Armazém com Lego Violence e Sound Sisters. No dia 18 rolou o primeiro Cidade Araci ao vivo. Pra quem não é de São Carlos, Cidade Araci é um bairro aqui de São Carlos. E pela primeira vez rolou uma apresentação com transmissão ao vivo pelas ondas sonoras da Rádio Fiscar em seus 95,3 FM. E foi bem legal, contou com Subloco Coletividade, que além de terem tocado na sexta nos readings jamaicanos, eles tocaram no sábado o show deles mesmo. E, meu, a galera não parou um minuto. Quem estava presente pôde presenciar esse belíssimo show, eu diria. Big up a eles. Rolou também uma seleção do Ganja Groove. Rolou Jeito Popular de Samba. Muito bom também. É isso aí, foi foda. E pra quem não esteve presente, né, durante o evento, pôde ouvir pela rádio, né? Então teve mais do que uma chance de não perder esse evento histórico, eu diria. Bom, falando nisso, eu termino a saga de anunciar tudo de legal que aconteceu a semana passada. Porém, vou anunciar uma coisa muito boa que vai acontecer agora mesmo. O terceiro bloco do programa Gandia Groove, que é um bloco dedicado com todo respeito do mundo para o Lego Violence Posse de São Paulo. A gente vai ouvir Chacademos Employers com Road Runner, depois Spraga Benz e Lady Shawn com Backshot, e para fechar, Damian Marley com Catch a Fire. 95,3, escute diferente. 95.3 Radio, UFSCA, Ganja Groove with Moambe Sassin, everything tight and nice and alright. Well, I hope you're getting serious now, precious, cause the signs of time is very dangerous, if you know what I mean. Take caution. Yeah. I used to love up this girl like crazy, cause for me she was a baby, but she never seems to stick around. She only flirting, yeah, but flirting there, and never seems to care. She always flicking around like a clown. She's a roadrunner, and a danger is her sign. She's a roadrunner, danger is her sign. She's a roadrunner, danger is her sign. She is a roadrunner, and a danger is her sign. Anyway, my friend, she boom all around the town just like a bonus football. She boom from Jack, she boom to Jen, to Peter and Paul. She never seems to think about that, she don't care at all. Oh, no, turn around, my friend, sometimes she make me ball. She's a roadrunner, and the danger is her sign. She's a roadrunner, and the danger is her sign. She's a roadrunner, danger is her sign. And the danger is her sign. Watch the rider. Long time me a wanna, she still a repent. She still a take man pon consignment. Long time me a wanna, she still a repent. She still a take man pon consignment. It look like they can love the excitement. If we didn't know, it's not a good statement. Before you said the word, girl, reside barrowment. Long time me a wanna, she still not repent. She still a take man pon consignment. Long time me a wanna, she still not repent. She still a take man pon consignment. Wonderful girl, beautiful eyes. Her beauty's like a flower, she will get you hypnotized. Wonderful smile, like a tender little child. Man, you better real careful, don't you ever watch her smile. She's a roadrunner, danger is her sign. She's a roadrunner, danger is her sign. She is a roadrunner, danger is her sign. She's a roadrunner, danger is her sign. I used to love her like my mom, and I love her like my dad, and I love her like a father. Jesus loved the little lads. It used to be so good, and then now we turn to bad. Sometimes she drive me crazy, make me get mad bad. She's a roadrunner, danger is a sign. She's a roadrunner, danger is a sign. Hear me now, she doesn't run up and down like a horse on a track. She run from Barley Street to Naughty Dreadlock. She doesn't run up and down like a horse on a track. She run from Barley Street to Naughty Dreadlock. She leave the dread, and now she gone with a cop. Seruption start on now she cast that. But a girl man net, she put on a spot. The girl swear blind, she an arm must clash. A five girl she leave a bar locking cut. And a ten man she leave from reggae sun splash. Long time me a one and she still not repent. She still a take man bank consignment. Long time me a one and she still not repent. She still a take man bank consignment. Wonderful girl, beautiful eyes. Her beauty's like a flower, she will get you hypnotized. Wonderful smile, like a tender little child. Man, you better be careful, don't you ever watch her smile. She's a roadrunner, and danger is a sign. Y'all mind you crushing her. She's a roadrunner, danger is a sign. Better stop trespass. She is roadrunner, danger is a sign. She's a roadrunner, danger is a sign. You better know. She's a roadrunner, danger is a sign. I don't need accident. She's a roadrunner. Yeah. utilize her very soul. Today they say that we are free, only to be chained in poverty. Good God, I think it's illiteracy. Only a machine and make slave driver. FM, certo? Escuta diferente, meu filho. Abra a mente, sim? Já! Rastafari. É isso aí, queridos ouvintes. De volta de mais um bloquinho eletrizante que foi dedicado ao Lego Violence Posse pelo Big Up de sexta-feira no armazém. Bom, a gente ouviu Chaka Demos and Players, depois a gente ouviu Spraga Bands com Lady Shawn e Damian Marley para fechar o bloquinho, ok? Vou agora agradecer a todos os ouvintes que nos escutaram em mais uma segunda-feira. Gostaria de dizer que durante todo o programa de hoje a gente escutou o disco Bush Doctor, clássico disco de Peter Tosh. E a música que a gente está ouvindo agora é Moses the Prophet. Vamos escutar um pouquinho. É isso aí, grande mestre Peter Tosh com o disco Bush Doctor. A gente escutou durante todo o programa dessa segunda-feira. Bom, vou mandar um salve pra galera aqui. Conectou com a gente no MSN, que adicionou o radiofiscar@hotmail.com no MSN e bateu o papo com a gente ao vivo. Um salve pra galera lá de Jabuticabal, fiel mesmo. Happy Carcanela, é isso aí, big up galera. Salve pro Mukita, salve pro Selecta Pica-Pau, Mama P e Tuti da Sound Sisters. Parabéns, Tuti, muitos anos e anos de Reggae Vibes, ok? Um abraço também pra Fran Toyama, que nos conectou através do MSN. E um salve para o Leozinho, que está trabalhando, ok? Bom, vamos anunciar o último bloco. A gente vai ouvir a melhor música do Desmond Dekker, na minha opinião, mas aí é de cada um, né? Beautiful and Dangerous. Depois a gente vai ouvir Errol Dunkley com Darling. Ou depois Don Carlos com a música Young Girl. E pra fechar o programa dessa segunda-feira, Max Romeo, Smile Out of Style. Ok? Vamos de som. Boa semana pra todo mundo. Fiquem na paz. Escutem reggae. É nóis, 95,3. Escute diferente. Everyone face you look on. Where around, and the feelings you get puts you down. Cost of living is rising high while poverty flowing. The rain is falling, but no. A sua conexão com Jah.